Leia lá comigo, em Atos dos Apóstolos, o relato da igreja do primeiro século, das primeiras coisas que Deus foi fazendo através do seu povo, da sua igreja, a igreja cristã. Atos, no capítulo 17, versículo 28. Pois nele vivemos. Diga comigo, em Deus vivemos. Nele nos movemos, em Deus nos movemos. E nele existimos, em Deus nós existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, somos também sua geração. Meus irmãos, não há nada em nós, no nosso pensar, no nosso querer, no nosso sentir, na nossa vida, nas coisas que nos cercam, não há nada que não tenha procedido de Deus pela sua misericórdia, pelo seu amor. Não há nada em nós mesmos que possa ser movido sem a mão de Deus. Esse ar que eu e você respiramos, só respiramos porque Deus está liberando e sustentando o universo para que este ar esteja aqui e possa penetrar nosso corpo e gerar vida. Se esse ar acabar, acabou tudo. Se Deus decidir, não sustento mais o universo, não tem biólogo, não tem filósofo, não tem cientista que descubra o que é que vai sustentar o universo, porque ninguém, nada, sustentará esse universo. Religião é o meu relacionamento com Deus, e isso é inerente ao ser humano, e está no nosso espírito, e envolve tudo o que somos, tudo o que temos, e é impossível vivermos sem uma comunhão com Deus. Impossível. O culto, os sacrifícios, as orações, jejuns, boas obras, são elementos que chamamos de elementos da religião, mas são apenas manifestações físicas de um espírito religioso. E agora esta expressão não é uma expressão pejorativa, mas uma expressão que identifica alguém que tem um espírito que se comunica com o Espírito de Deus, um espírito que trabalha a comunhão com Deus. Este ser humano, isso independe se ele é reconhecido como crente, como evangélico ou não. Pessoas em toda a terra que têm um espírito religioso, de alguma forma já foram alcançadas pela misericórdia, pela graça de Deus, e começam a manifestar características que só Deus pode colocar em alguém, só Deus pode preservar na vida de alguém, e só Deus pode fazer funcionar na vida de alguém. Esse mesmo espírito religioso leva alguém a começar a cultuar, a sacrificar, a fazer boas obras, a fazer orações, a fazer jejuns, até encontrar-se com Jesus, que é o único caminho. Sem Jesus, este espírito religioso, ele é apenas uma intenção boa, mas no momento em que encontramos com Jesus, ele é o único que nos liga a Deus. Ele é que podemos declarar como verdadeira religião. Qual que é a tua religião? Jesus. Religião, do latim religare, quer dizer ligar o homem novamente a Deus. Jesus é quem faz religião. No meu espírito, ele atua com o seu espírito e me põe de volta em comunhão com Deus por causa do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E nos limpa, e apesar de não sermos santos, sermos pecadores, o sangue de Jesus nos cobre, nos purifica, e isso nos dá acesso à presença de Deus, que é santo, perfeito, puro. E este relacionamento chamado religião pelos homens, este relacionamento é indispensável a qualquer um ser humano, a qualquer pessoa, nós todos precisamos ter, não apenas as manifestações de um espírito religioso, de um coração bom, mas a verdade da ação de Jesus na nossa vida. Leia comigo lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 21, nós lemos assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Preste atenção, só um parênteses aqui. A nossa vontade, ela é uma característica e um poder do ser humano como ser espiritual. Temos vontade. E a nossa vontade, ela pode ser dominada pela nossa alma ou pelo Espírito de Deus. É impossível uma alternativa, uma terceira opção. É impossível alguém dizer, eu não preciso de Deus, eu não preciso de uma direção. Nossa vontade sempre estará sujeita ou à nossa alma ou ao Espírito de Deus. Me deu vontade de sair. O indivíduo levanta e sai. A alma dele manda nele. Não gosto de fulano de tal, então não vou lá. Uma decisão, fruto da sua vontade, é tomada e muitas vezes por causa da alma só. Se alguma coisa afeta as minhas emoções, me abala, me traz insegurança ou aparente segurança, então eu vou tomando decisões. O indivíduo, ele tem uma aparente impressão de que o carro, a posição, o jeito que se veste, as coisas que pode dizer, o tipo de cartãozinho que usa, aquilo vai dar a ele um status, uma segurança. Então ele crê naquilo e a vontade dele é ter aquilo e ele corre atrás daquilo e só daquilo. Então, quando alguém não tem o Espírito de Deus, não tem uma verdadeira religião, o seu espírito não está em comunhão com o Espírito de Deus, a alma entra em liderança. E uma alma em liderança é tudo que Satanás precisa, porque se ele gerar um ambiente de festa e de farra à volta, a alma fica feliz. Mas se aquela festa terminar e aquele indivíduo não tiver mais aquela segurança, a alma fica deprimida. E é tudo que o diabo quer, que alguém tenha picos de extrema alegria e profunda tristeza. De repente se levanta de novo porque ganhou um dinheiro, no dia seguinte abaixa de novo porque perdeu um dinheiro. As circunstâncias vão mexendo com a alma e é a alma que lidera a vida, então a vida nunca tem um rumo certo, porque a alma está sempre sem saber para onde vai, à mercê das emoções. E agora vem o Senhor e diz que nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque aquele que faz a vontade da alma, a minha vontade, não, a vontade do Pai. Nós somos feitos e nossa vida é feita, irmãos, de decisões. E as decisões são comandadas por aquilo que temos vontade. E as nossas vontades, 100% das vezes, são fruto do nosso coração. E a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. Eu tinha vontade, eu fui, fiz, olha, errei. Foi um fiasco. Como é que eu pude me enganar desse jeito, meu Deus? O Ronaldinho teve vontade de casar com a Daniela. Ah, meu Deus, que princesa! A vontade dele fez com que ele gastasse o que fosse necessário. Era a vontade dele. E era vontade maravilhosa, porque quem não tem a vontade de casar, ainda mais com uma princesa daquela, meu Deus! Aonde leva a vontade do homem? Quanto dura a alegria da vontade do homem? Qual é a capacidade que alguém que não tem o Espírito Santo de Deus pode ter de definir, de decidir por caminhos em função da sua vontade e acertar para sempre? Impossível. Por isso é que o Senhor Jesus vem e diz: somente aquele que faz a vontade de Deus que está nos céus. Continuamos no texto E o versículo 22 diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não fomos à missa, não fomos à igreja, não fizemos boas obras, não cultuamos, não demos ofertas, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, Senhor, em teu nome não fomos piedosos, em teu nome não fui coroinha, em teu nome não fui o assessor do padre, em teu nome não fui o assessor do pastor, em teu nome... O versículo, você pode criar um monte de outras coisas aí, tem espaço para isso. E vem o Senhor e diz: não vos conheço, versículo 23, apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. Parece incompatível alguém que faz as coisas que estão aqui, como em teu nome chamar Senhor, Senhor, fazer boas obras, fazer todos aqueles atos de um espírito religioso, e por fim Deus falar: eu não vos conheço, vocês praticaram iniquidade. Que iniquidade eu pratiquei? Não fazer a vontade de Deus, mas fazer a minha vontade. Iníquo, iniquidade, ou podemos usar também a palavra impiedade, que apesar da diferença, traz a mesma dimensão de realidade. Aquele que é ímpio, iníquo, é quem faz a sua vontade e não a vontade do Pai. E a nossa vontade, 100% das vezes, é movida por um coração que é enganoso. Aquilo que parecia ser o sonho da vida do Ronaldinho, agora já não é mais nada. Nenhum não quer ver o outro. E o universo inteiro para assistir um probleminha dos dois. Parece que a vontade do homem é perfeita, é coisa, mas a nossa vontade só nos leva para buraco. Ronaldinho, você tem vontade de fazer o casamento de novo? Deus me livre. Eu estou usando esta figura pública, mas, meus irmãos, quantos outros pequenos exemplos dentro da nossa realidade de coisas que nós fizemos por causa da nossa vontade? Por que que a nossa vontade governa? Porque não temos religião verdadeira. Não temos um relacionamento verdadeiro, intenso, contínuo com o Espírito Santo de Deus. Porque se o Espírito Santo de Deus vem sobre nós e guia o nosso espírito, então ele nos leva a realizar a vontade de quem? A vontade do Pai. E a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Ela é plena, ela é perfeita. O cristianismo, como padrão de vida de seguidores de Cristo, é a verdadeira religião, porque ele mesmo disse lá em João 14: ninguém vem ao Pai senão por mim. Alguns dizem que o cristianismo é uma das religiões, mas cristianismo é a única religião no que diz respeito a estilo de vida semelhante a Cristo, por isso se chama cristianismo. Vivendo com Cristo, por isso se chama cristianismo. É a única religião, como diz os homens, que nos liga ao Pai. Mas então não podemos dizer outras religiões? Podemos. Mas outras religiões ligam indivíduos a outros espíritos. E eles têm o espírito religioso, mas não da vida, porque a vida só há em Deus. Buda está morto, Maomé está morto. Qualquer um dos santos que nós podemos ler a história deles, eram homens e mulheres abençoados na palavra de Deus, também estão mortos. Só Jesus ressuscitou. Por isso que Paulo diz que se Jesus não tivesse ressuscitado, seria em vão a nossa fé. A base do cristianismo é a ressurreição de Jesus Cristo, porque ele está vivo e pode vir e através do seu espírito habitar o nosso espírito e nos trazer verdadeira religião. Isso é ligar a nossa vida de volta ao Pai.